Juliette, bem-vindo, Solas 4-2, Oliveira à direita, não me escuta, Alfa, Juliette, portão 8. Livrando na direita, 357, Alfa, Juliette, portão 8. ILS 1804. Gol 1804, completa aproximação, torre 1895. Gol no 795, desce para 2000 pés, QNH 1091, reporta estabilizado no ILS X-Rida, pista na 0. 2091, reporta estabilizado no X-Rida, gol no 795. Paulo Salvador, bom dia, TAM 3171. Brasil 71, só um minuto, copa Guarulhos, chame em 1 no 1.8.95, prepara Del. 1895. De Salvador, T3171, tem a informação Golf, quando possível, por gentileza, autorização para Guarulhos. Gente, já pagarei, informação em curso Golf, e pode preparar, se queria Dael. Tem a informação Golf, seria Dael Leda de Né, confere? Não, não, Dael Leda Bridge. Desculpa, Dael Leda Bridge, tá, 3171 aguardando. Respondi o voo 804 na final da lei. 804 avistado, cheque trem, pouso autorizado, 100 graus com 5. Ok, livre pouso, 1804. O 1897, desce para 4000 pés, QNH 1901. 804, bem-vindo. Solo agora 49, livre à direita, na minha escuta. Siga via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, boa noite, 04. 3171 no paracópia. Yeah. Guarulhos, 340, rota conforme, plano, grid, pisolou no meio, abra rota Zulu. Decola no zero, curva direita. No perfil da Dael Leda, após Leda voa bridge. Intercepta o Zulu 16, segue conforme. 5056, transponder, controle opera 120.8. Livre de voo 340, voo autorizado, decolando 10, primeira curva direita, Dael Leda bridge, bridge superior Zulu no meio até BHZ. Depois voa drive e posto. Controle opera 120.8 e o transponder 50563. Correto, chame quando pronto, minha dúzia parou, puxa o final. Zona 795 completa a aproximação, torre no 895. Zona 897, após a posição pelo, desça para 2000 pés, QNH1 no 01, reporta estabilizado no LS X Rei da Piscina 0. Bota lá estabilizado, gol 1897. Pode pelo 2000. Federal 9970, voo ITAP da presente. Absa 6570, acena identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantenha o nível 080. Quem negar na 01. Oi, Salvador, voo no 715. Baixa 8 na volta, estabilizado no X-Way. Avistado, pouso autorizado, 1170, pressão 090 graus, 1,6 dúzia, voo no 715. Voo no 715, está livre, pouso no 0. Confirme que chamou? Sim, só um minuto. Então, Wolf, confirmando então, qual a radial ideal, 300? É, nível 1 centena, confirme o parte de conta, a pista que pretende utilizar. Então, Wolf, só um minuto para autorização, chame 1 no 8.95 para autorização inicialmente. Então, Golf, 1 centena, plano Yankee, só uma autorização, prepare subir na Momo. Oceano 5, bem-vindo, solo 54 agora, ao livrar à direita, não me escuta, Alfa Juliette, portão 05 inicialmente. Podem manter na minha frequência inicialmente? Prossiga via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05. Oi, eu tô 3177 na posição, meia dúzia para o estacionamento. Autorizado, 3171 no Semtax. Chamada em táxi, 3171. Meu tom Golf para cópia. Chamada 95. 108-900, bom dia. Da Momo, após Momo direto, destino 5052. O transponder, controle 120.8. Federal 9970, desça para 2 mil pés, ajuste na 011. Autorizado o sinal do procedimento LS, reporte estabilizado. Bom dia, com 897, estabilizado LS, passo travado. 897, seguinte, tá baixado travado? Baixado travado. Tem pouso autorizado no zero, vento 090 graus, tipo nós. Tem pouso não, no zero, vou 1897. Vou pouso no 7. Tem. Ativo, Lucas. Salvador, bom dia, Web 5808, informação, Golfo. 5808, Brasília, só um minuto, subida MOM, aguardem, 360 já aprovado. MOM, né? Mas... 5808, na escuta? Aqui. Só corrigindo a saída, Arbo Elefa. Já pago mais dois minutinhos de autorização, ok? Calma, vou levar. 897, bem-vindo, Solos 59, Oliveira à direita. Para chegar na minha escuta inicialmente, vai taxiar via Alfa e reportar antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, na sua escuta, 897. Juliette 5808, cópia. Pronto, cópia. Brasília 360, rota do Zulu 17, decola no zero, curva direita. No perfil da Arbor, Elefa, Interceptor via. 5065 Transponder, controle opera 120.8. Brasília aprovado, 360, rota do Zulu 17, decola 10 direita, Arbor Elefa. 5065 Transponder 208, ponto do F. Correto, pontão 10, ponto pronto, posicionar. Sou 6570 após de táxi, desço para 2500 pés, vou na pro de Serra Vito 366, reposta estabilizada. Após de táxi, 366, reportará estabilizado, 6570. Sendo táxi, reporta ponto de espera para ingresso no 7. Para o táxi do 3171 com 172, Galeão, 4 horas. Aprovado o táxi. Via Pátio Índia, até o ponto de espera, reporte pronto, ajuste em 1011. Pátio Índia, reportarei pronto, tá, 3171. Após Airbus, ingresso a Juliette, portão 612. Após Airbus, Juliette, 612. Geral 9970, complete final do procedimento TNS, chame torre na frequência 118.295. Salvador, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, tráfego avistado, check trem, pouso autorizado, 100 graus por 5 nós. Só 9990, bom dia, chega da Mari. Isso para nível de voo 050, ajuste no 011. 3171. Tem um ativo, contendo ponto zero. Torre Salvador, bom dia, o TAM 3890. 3890, Salvador, para Recife, 330, só um minuto, prepare a subida Fuca. Guardando para Recife, Fuca, 3290. mantém inicialmente a 17 do Tangolf. Salvador Web 5808. Web 5808, chame o solo 121.9 a partir de agora para a cópia. Obrigado. Na escuta, prossiga. Primo ativo, 3890. O solo 219. Puxa no 10, o Web 5808. Sem direcionamento, chame quando pronto então para o push. APSA 6570, complete final de procedimento, chame torre na frequência 118.95. 257, bota base. 70 no solo ao 06, ao livrar à direita, chame o solo 121.9. Da El, Campinas, agora com o número 3890 na escuta. A escuta, prossiga. Pronto, cópia. Pronto, cópia, prossiga. Prezado Recife, melhor terra do mundo, 330, rota pelo 58. Decola no zero, curva esquerda, perfil da Puca, Jamo, transição Caju, 5066 transponder, controle 120.8. O TAN 3890 está autorizado a Recife, o melhor lugar do mundo, 330, por isso que 58. Saída Puca, a Jamo, Aracaju, curva esquerda, 5066 transponder, 120.8, controle. Cargo 6570, passar 372, contra checado. Vamos lá, pronto. 9970 Sideral, bem-vindo, Gil Quilo. Quilo agora para o pátio 3, observando os analisadores. Quilo para o pátio 3, observando. Azul, pronto, cópia. Opa, prossiga, 401. Prezado Campinas, 340, rota pelo Zulu, questão. Rota via Bridge, Zulu no meio, Bravo Zulu, conforme. Decola no zero, com curva pela direita. No perfil da Dael, Leda, pós-Leda, voa Bridge, intercepta Zulu 16. 5073, o código transponder, controle opera 120.8. Autorizado Campinas, número de voo 340, rota do plano de voo, você cola direto Bridge, apresulou no meia, Belo Horizonte. Pronto no zero com curva direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge, 5073, transponder 120.8, contra o Salvador, azul 4201. Portão 01, não chame quando pronto, posicionar. 3171, no voo dia, contato radar, submantenha 340, saída da El, Leda Bridge. 340 da El. Quatro. Tenente, Tango Wolf, livre decolagem 100 com 4 nós. Chame o solo em 121.9 a partir de agora, Oxa 62 e o 9. Rápido 6570 no solo aos 10, livrar à direita, chame o solo em 121 no decimal 9. Tenha um bom dia. 219 a livrar. Rápido Galeão, só um minuto. Prepare-se para dar o 360 já aprovado. Tango Romeu, Tango Golf, decolou aos 10, curva à esquerda para subir da Momo, chame o controle em 120.8. Bom voo e até a próxima. Esquerda, Momo, 1208, grava para o lado da Momo. Tango 6570, livrando a sua escuta. Alça 6570, bem-vindo, Alfa Kilo parte 3. Alfa Kilo parte 3, 6570, obrigado. Meu peso.